Deixa quieto que na primeira deixa da vida eu resolvo a razão de qualquer queixa. Por hora quero mais é que a terra se mexa, pois quando a minha pele foi enrugada como ameixa, quando essa carcaça foi tipo vapaça, espero não estar por aí jogado as traças. Só que isso é decisão que não necessariamente tá na mão da gente, então bola pra frente. Mas faz doer os dentes, é fato forte feito enchente. Saber que o regente do teu rumo é outro ente, porém percebo bem, tem parada que ultrapassa o meu, seu alcance, seja graça ou desgraça. Aí eu digo deixa, Deus do céu, me deitar com a linda gueixa, o som de Tim Maia, lápis de mel. Deixa de sofrer, deixa de querer, deixa de fazer, deixa eu te dizer, deixa acontecer, deixa o sol nascer, deixa ele trazer um novo dia pra você, deixa de prever, deixa de entender, deixa de temer, deixa se envolver, deixa envelhecer, deixa o tempo correr, deixa ele lembrar do que você tem que esquecer. Se não pode resolver, tá resolvido, se não tem como escolher, tá decidido. Às vezes não é preciso fazer nada, então eu sento, cruzo os braços e dou risada. Enquanto o universo faz a conspiração, eu escrevo um verso sem nenhuma inspiração. E o tempo escorre feito areia nos seus dedos, enquanto você corre dos seus medos. Meu lema continua unânime, eu quero que se foda, depois quero que se dane. Se a vida é essa, eu sou esse aqui. Se o mundo se estressa, eu não tô nem aí. Se o mundo se explodir, eu vou tá na explosão. Que diferença vai fazer se eu mudar de opinião? Eu sei que a vida às vezes parece uma de mágoa, mas na verdade é um copo d'água. Deixa de sofrer, deixa de querer, deixa de fazer, deixa eu te dizer, deixa acontecer, deixa o sol nascer, deixa ele trazer um novo dia pra você, deixa de prever, deixa de entender, deixa de temer, deixa se envolver, deixa envelhecer, deixa o tempo correr, deixa ele lembrar do que você tem que esquecer. Deixa. O mundo gira e a gente gira junto, e cada um de nós é uma parte de um conjunto, onde cada um representa uma unidade. Só temos em comum nossa individualidade. A gente se conhece, enrola uma amizade, na hora do estresse se conhece de verdade. Ninguém muda ninguém e isso é utopia. Tem gente que quer ser porque se influencia. Você é desse jeito e eu sou assim. Fale por você, que eu falo por mim. Por isso eu não esquento a cabeça. Tiver que acontecer, então deixa que aconteça. Pra que as coisas mudem, persistência, vontade, coragem, resistência. Pras coisas que não mudam, paciência e muita inteligência pra saber a diferença. Deixa de sofrer, deixa de querer, deixa de fazer, deixa eu te dizer, deixa acontecer, deixa o sol nascer, deixa ele trazer um novo dia pra você, deixa de prever, deixa de entender, deixa de temer, deixa se envolver, deixa envelhecer, deixa o tempo correr, deixa ele lembrar do que você tem que esquecer. Deixa de sofrer, deixa de querer, deixa de fazer, deixa eu te dizer, deixa acontecer, deixa o sol nascer, deixa ele trazer um novo dia pra você, deixa de prever, deixa de entender, deixa de temer, deixa se envolver, deixa envelhecer, deixa o tempo correr, deixa ele lembrar do que você tem que esquecer. Deixa de sofrer, deixa de querer, deixa de fazer, deixa de dizer, deixa acontecer. É, eu sei que é difícil, mas deixa. O mundo dá voltas e nada volta a ser como era antes.